RádioSat, ligada em você, 24 horas por dia a sua rádio. Veranita Produtos Alimentícios, farináceos, cereais, molhos e temperos. Uma linha completa feita com carinho para você. Veranita, mais qualidade de vida para sua família. Televendas 3945-9012. Além da massa corrida e o revestimento, a Bramol apresenta agora a sua mais nova criação, a tinta látex. Decida certo, isto é Bramol. Bramol, embelezando ainda mais o seu imóvel. Você está ouvindo o RádioSat, a sua rádio via satélite. Olá, um ótimo dia para você. Eu sou o Silvio Lodi e está começando mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques de hoje. Quase 200 mil eleitores de Santa Catarina podem ter seus títulos cancelados este ano, devido a débitos com a Justiça Eleitoral. Santa Catarina contabiliza 33 mil afastamentos do trabalho por questões de saúde mental em um ano. Estado é o quarto com mais licenças por transtornos psicológicos no país. BRDE Labs Santa Catarina seleciona startups para mais uma edição do projeto em 2025. Juro bancário médio sobe para 42,3% ao ano, impulsionado pelo aumento das taxas no crédito rotativo do cartão. Congresso vota orçamento de 2025 esta semana, depois que pendências com Vale Gás e Pé de Meia foram corrigidas. Lançamento da logomarca oficial e de selo comemorativo marcam o início das muitas ações para comemorar os 100 anos de Criciúma em 2025. Segunda-feira com sol predominante e chance de chuvas isoladas em Santa Catarina. Está formada a maior rede de emissoras e rádio de Santa Catarina. Dia a dia. 17 de março é o Dia Nacional do Mel e Santa Catarina tem muito a comemorar. O estado é referência na produção de mel de alta qualidade e já conquistou prêmios internacionais. Santa Catarina é responsável por cerca de 6,5% da produção nacional. O sabor e a pureza do mel catarinense vem do cuidado dos apicultores e da diversidade da flora nativa. Além de nutritivo, o mel é um aliado da saúde e da gastronomia. No Dia Nacional do Mel, fica o convite. Que tal adoçar o seu dia com esse ouro natural? Também neste 17 de março é comemorado o Dia de São Patrício e o Dia Internacional da Marinha. Santa Catarina, em destaque. Quase 200 mil eleitores de Santa Catarina podem ter os seus títulos cancelados. Na reportagem a seguir, você vai saber como regularizar o seu título de eleitor e evitar o cancelamento. Repórter Amarilis Pequeno. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que cerca de 199.320 eleitores de Santa Catarina estão em risco de ter seus títulos cancelados em 2025. A situação afeta aqueles que não votaram, não justificaram suas ausências ou não pagaram as multas eleitorais nos últimos 3 pleitos, como explica João José Sagaz Neto, da Seção de Orientação de Cadastro Eleitoral. Cada eleição corresponde a um turno. Então, por exemplo, a pessoa que deixou de votar nos dois turnos de 2022 e na eleição do ano passado, 2024, ela terá um prazo até o dia 19 de maio para procurar a Justiça Eleitoral, seja presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou através do autoatendimento para regularizar a sua situação e impedir o cancelamento do seu título eleitoral. Caso o título eleitoral seja cancelado, o eleitor ficará impossibilitado de votar, tomar posse em concursos públicos, renovar matrícula em instituições de ensino oficial, obter passaporte ou CPF, entre outras restrições. A boa notícia é que a regularização é simples e pode ser feita online, através do e-título ou pelo autoatendimento eleitoral do TRSC. Caso ela já tenha a biometria coletada, ela pode fazer a solicitação totalmente online pela internet, entrando no autoatendimento eleitoral. Caso a pessoa ainda não tenha a biometria coletada, então ela deve necessariamente comparecer em algum cartório eleitoral. Santa Catarina foi o quarto estado brasileiro com afastamentos do trabalho por conta de questões de saúde mental em 2024. O repórter Cadu Reis traz os detalhes. Cadu, quantos afastamentos ocorreram nesse período, hein? Silvio, conforme dados do Ministério da Previdência Social, mais de 33 mil licenças médicas foram concedidas no estado para tratamento de transtornos psicológicos no período. Em todo o Brasil, o número de afastamentos chegou a 472 mil, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior e sendo a maior quantidade registrada na última década. A psicóloga e especialista em saúde do trabalhador, doutora Carla Ribeiro, analisa. Não é uma surpresa, na verdade, esse resultado. As pessoas estão tendo mais acesso à informação, estão diminuindo o seu preconceito com relação à questão da saúde mental. A grande causa que a gente teve foi um efeito pós-pandemia, né? Ela teve um impacto importante na saúde mental. Mas não é só isso, né? A gente também tem uma realidade de um mercado de trabalho que pressiona um aumento de metas muito importante para o trabalhador, uma dinâmica acelerada de mudanças também nesse mercado de trabalho, o excesso de tecnologia, redes sociais também tem um impacto muito importante nesse resultado. Depressão e ansiedade são os transtornos que geraram mais afastamentos do trabalho por saúde mental em Santa Catarina no último ano, com cerca de 8 mil cada. A psicóloga doutora Carla Ribeiro explica. É um conjunto de fatores que vai desencadear um transtorno em saúde mental. Quanto mais rápido a gente busca ajuda, mais rápida é a nossa melhora. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a ACATE apresentam a lista de startups selecionadas para a etapa Venture do programa BRDE Labs SC. Em 2025, entram para a iniciativa 29 empresas que terão oportunidade de se preparar para a captação de investimentos e criar conexões com investidores. Repórter Carol Denardi tem os detalhes, Carol. As empresas selecionadas para a segunda edição do evento já passaram por programas de aceleração do BRDE Labs Santa Catarina, que se destina a apoiar startups na estruturação da área comercial e no crescimento das vendas. Agora será a vez dos empreendedores buscarem financiamentos externos para impulsionar a expansão do negócio. O gerente de planejamento do BRDE, Olavo Gavioli, explica que as startups aprovadas começam a trilhar a jornada de capacitação nesta terça-feira, dia 18, em um evento de abertura das atividades que será realizado na sede do banco, no centro de Florianópolis. Esse ano conta com três subprogramas, né? O primeiro subprograma e que a gente inicia, onde a gente vai ter o kick-off agora, dia 18 de março, na sede do BRDE, é o BRDE Labs Venture, onde nós preparamos as startups para receber investimento de capital de risco. Então, as empresas até o mês de maio, as startups até o mês de maio, elas receberão todo um treinamento para que possam se apresentar a empresas de venture capital e, quem sabe, assim receber um investimento para o seu negócio. Todas as startups participantes também têm acesso a mais de $250 mil em benefícios exclusivos oferecidos pela ACATE para garantir economia em produtos e serviços fundamentais na trajetória empreendedora. O BRDE Labs Santa Catarina inicia seu quarto ano de atividades após impactar 300 startups nas fases de operação e tração nas edições anteriores. Contato entre redações. A cidade de Criciúma, que celebra 100 anos de emancipação em 2025, lançou uma nova identidade visual para marcar essa data especial. Vamos obter detalhes desse começo de celebração direto de Criciúma com o colega Denis Luciano, da Rádio Cidade em Dia. Denis. Olá, Silvio e ouvintes. A logomarca oficial e o selo comemorativo misturam tradição e modernidade. A criação da logo foi inspirada no trabalho de Valdecir Justino dos Anjos, vencedor do concurso promovido pela Fundação Cultural de Criciúma. Segundo o prefeito Wagner Espíndola, a nova identidade será usada ao longo do ano em todas as celebrações do centenário. Os elementos da logo trazem significados importantes. O carvão mineral representa o desenvolvimento econômico. O dourado simboliza a celebração. E o cinza, claro, remete à inovação e ao avanço tecnológico. A composição ainda faz referência à linha férrea, ao mirante, aos parques urbanos e ao capim Criciúma, elementos que marcaram a história da cidade. O selo comemorativo também presta homenagem às atividades que ajudaram a moldar Criciúma, como a extração de carvão, a agropecuária e as indústrias cerâmica e têxtil. Presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Cristiane Uliana Zappellini, destacou que a população será peça-chave nas comemorações. Segundo ela, o concurso foi só o começo e até o fim do ano, muitas ações ainda serão realizadas para envolver os criciumenses nessa data tão especial. De Criciúma, redação da Rádio Cidade em Dia, falou Denis Luciano para o Acaert Notícias. Obrigado, Denis. E a seguir, depois do intervalo. Juro bancário médio sobe para 42,3% ao ano, impulsionado pelo aumento das taxas no crédito rotativo do cartão. Nós já voltamos. Se a gente olhar bem, as ondas fazem parte da nossa vida. E elas nos acompanham há muito tempo. Mudam os formatos, os tamanhos. Às vezes são até invisíveis, mas você sabe que elas estão sempre presentes. Alcançam todos os lugares, tocam em todos nós. São ondas de solidariedade, quando a gente mais precisa. Nossas ondas fazem parte da sua vida. Acaert, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaert. Economia em destaque. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações de crédito livre para pessoas físicas e empresas atingiu 42,3% ao ano, conforme relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito em janeiro, divulgado pelo Banco Central. O valor representa um aumento de 1,6 ponto percentual no mês. O repórter Marco Aurélio Gomes tem os detalhes. Marco? Silvio, no caso de novas operações de crédito para empresas, a taxa média alcançou 24,2% ao ano, com alta de 2,5 pontos percentuais no mês e de 1,7 ponto em 12 meses. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento das taxas no crédito rotativo do cartão, no capital de giro com prazo de até 365 dias e no capital de giro com prazo superior a 365 dias. No relatório, o Banco Central também informou que o saldo das operações de crédito no Brasil permaneceu estável em janeiro, em comparação com dezembro, totalizando 6,5 trilhões de reais no mês. De acordo com a autoridade monetária, o desempenho de janeiro decorreu do incremento de 1,2% na carteira de crédito às pessoas físicas, que teve salto de 4 trilhões. O resultado também foi atenuado pela redução de 1,8% no saldo das pessoas jurídicas, que se situou em 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Direto de Brasília. De Brasília, Rita Sardi. Rita, demorou, mas a votação do orçamento deste ano deve acontecer essa semana. Olá, Silvio e ouvintes. Isso mesmo, Silvio. O relator da Lei Orçamentária de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, se reuniu com lideranças do governo federal e fechou um acordo para votar seu parecer na Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Ângelo Coronel disse que as pendências com o Vale Gás e o programa Pé de Meia, que incentiva estudantes do ensino médio de baixa renda a não abandonarem os estudos, foram sanadas. O destravamento da votação do orçamento também foi resolvido porque deputados e senadores, depois de um acordo, conseguiram votar o projeto que prevê regras para indicação de emendas parlamentares depois de imposição do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal catarinense Ismael, do PSD, disse que não é verdadeira a afirmação do STF de que as emendas parlamentares contidas no chamado orçamento secreto não poderiam ser rastreadas. Essa implicação com a questão da rastreabilidade das emendas é uma falácia. Silvio, Ângelo Coronel libera o relatório para apreciação dos parlamentares a partir desta segunda-feira e a votação em plenário deve acontecer na quarta. Previsão do tempo. E vamos conferir como fica o tempo em Santa Catarina. Meteorologista Daniele Lima traz a previsão. Olá, Daniele. Olá, Silvio ouvintes. A segunda-feira inicia com sol e poucas nuvens no Grande Oeste e Litoral Sul. Nas demais regiões, o sol aparece entre variações de nuvens. Entre a tarde e a noite, a nebulosidade aumenta e há chance de chuva isolada, principalmente nas áreas próximas ao Paraná, além do Litoral Sul e Planalto Sul. E não se descarta a possibilidade de temporais isolados. Os ventos predominam de nordeste. As temperaturas máximas variam entre 30 e 34 graus no Grande Oeste e entre 26 e 30 graus nas demais regiões. A tendência para a semana é de temperaturas máximas semelhantes às de hoje e pela manhã com temperaturas mais amenas, além do tempo firme, exceto amanhã. Na terça-feira, esperamos maior nebulosidade, com aberturas de sol e condições para pancadas de chuva com trovoadas. Há risco de temporais rápidos e isolados, especialmente entre a tarde e a noite, com chuva mal distribuída pelo estado, o que impede que as temperaturas se elevem acima de 30 graus no Grande Oeste. No momento, são essas previsões. Tenha uma excelente semana! O Acaerte Notícias fica por aqui e acompanhe nossas atualizações ao longo do dia na programação desta sua rádio preferida. Até amanhã. Você ouviu Acaerte Notícias, a informação que conecta Santa Catarina. Continue agora com a programação das rádios do Brasil.